Amém. Vocês estão aí mesmo? Tem ninguém dormindo? Vamos lá. Terceira de quatro exposições do livro do profeta Abacuque. Capítulo 3, hoje. Eu vou falar dos versos 1 ao 15. Sobre o tema Uma fé que adora apesar das circunstâncias. Certo? Uma fé que adora apesar das circunstâncias. Nós falamos sobre uma fé testada, né, ou o teste da fé, no primeiro capítulo. Depois falamos no capítulo 2 sobre uma fé confiante, que nós confiamos em Deus, mesmo sabendo que Deus está levantando outro povo para castigar os caldeus. Essa é a linguagem de Abacuque. Hoje eu vou falar sobre uma fé que adora apesar das circunstâncias. E na próxima terça eu vou fechar falando sobre uma fé triunfante, uma fé que triunfa nas tragédias. Ou seja, ainda que tudo dê errado, ainda que nada floresça, ainda que nada ocorra segundo o meu planejado ou segundo a minha oração, eu vou amar, adorar e bendizer a Deus, porque Deus é Senhor da minha vida. Essa é a linguagem do livro de Abacuque. Tá certo? Então, nós começamos falando sobre por que que Deus permite a violência, né? Por que que Deus permite o mal, por que que essas coisas ocorrem. Eu vou falar um pouco mais na próxima terça-feira sobre isso, sobre a teodiceia, né? A questão do mal. Depois nós falamos sobre Deus levantar esses caldeus para castigar Judá. Depois nós falamos sobre a segunda pergunta de Abacuque, que Abacuque vai perguntar o seguinte: por que Deus vai usar pessoas piores do que nós para nos castigar? Aquela ideia que nós temos de que Deus não pode usar uma pessoa que é ruim de forma nenhuma. Passamos pela ideia e o conceito de que o justo vive pela fé e na esperança no Senhor, é o que eu vou trabalhar bastante no último dia. E hoje nós vamos falar sobre esse salmo de louvor, essa adoração de Abacuque, em forma de salmo, mas que na realidade é uma oração de um adorador na presença do Deus Altíssimo. Essa é a temática e a linha geral do livro de Abacuque que nós temos trabalhado. Eu quero começar dizendo o seguinte, irmãos. Dentro da vida que nós vivemos como cristãos, nós precisamos entender uma coisa que é importante. Vai haver momentos na nossa vida que nós vamos enfrentar tragédia. Não tem jeito. Ou alguém vai morrer, ou um sofrimento vai ocorrer. Sempre na nossa vida vai ocorrer algum tipo de tragédia. Não adianta, né? Não existe nada mais democrático no mundo do que a morte. Ela vai chegar absolutamente para todos, né? Isso pode ser uma tragédia. Mas também nós enfrentamos a tragédia das tribulações, a dificuldade das tribulações. A vida é difícil de ser vivida. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai nos ensinar e dizer que nós nos gloriamos nas tribulações, no sofrimento. Sabendo que a tribulação produz a paciência, desenvolve a paciência em nós. E a paciência, a experiência, ou seja, quando eu já entendi a forma de viver, quando eu já passei pelo processo do sofrimento, isso me traz experiência. E depois, esperança, ou seja, eu já passei por essa experiência, eu já passei por esse sofrimento, e agora eu posso alcançar esperança em Deus. É aguardar dias de melhora, essa é a ideia. É a ideia de Jó, no meio do sofrimento, no capítulo 19, olhando para frente e dizendo assim: eu sei que o meu Redentor vive. Ali é a esperança. Ali ele desejando um momento melhor. É o momento, ele já está antevendo o seu Redentor chegando para lhe render, para lhe salvar, para lhe tirar daquele tormento. Então a linguagem do apóstolo Paulo é essa. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Na linguagem de que Deus tem cuidado de nós, ainda que seja no meio da tribulação e no meio do sofrimento. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na semana que vem. Nós enfrentamos, então, várias tribulações, vários sofrimentos na vida, né? Nascer é sofrimento. A criança sofre para sair do útero da mãe, não é verdade? ela tem... eu não lembro a dor, não sei se vocês lembram, mas quando um pulmão ele incha, ele enche de ar, é uma dor tremenda. É por isso que a criança grita e chora. Né? Eu não sei vocês, mas eu não lembro da dor, mas eu sei que dói muito. Né? Então, esse sofrimento, o cortar o cordão umbilical, o aprender a se alimentar, o ser tirado do seio da mãe, o começar a andar, a convivência... Todas as relações humanas são sofrimento, porque você precisa se afastar dos seus pais para ir para a escola, depois você sofre porque você tem que dividir as coisas com os outros, e assim sucessivamente, até você sair de casa, até você conviver com as pessoas. Então, a linguagem de que a vida também é um pouco de sofrimento e que o sofrimento nos forma enquanto pessoas, enquanto caráter, por exemplo, a vida de José é uma vida que foi forjada no sofrimento. E é muito bonito você ver o que Deus transformou da vida de José, apesar de tanto sofrimento na vida daquele homem. Ele chega a um estágio de ser primeiro-ministro lá no Egito. Então, nós temos essas várias tribulações da vida que nos é difícil, mas ainda assim nós suportamos e passamos. Nós também enfrentamos a tragédia e a dificuldade da perseguição, irmãos. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele disse o seguinte, lembrando das palavras de Cristo, ele diz, porque a vós foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, de padecer por ele. Ele fala isso aos Filipenses, no capítulo 1, verso 29, mostrando que faz parte da vida do cristão sofrer. Faz parte do servo de Deus passar pelo lapidar de Deus, pelo tratamento de Deus, pelo fogo purificador. Deus é fogo consumidor. É fogo que purifica do pecado. E ninguém vem a dizer que passar pelo fogo é algo que não dói. Tá certo? Então, a linguagem é essa. E a perseguição ela é muito difícil, porque ela traz muito sofrimento. O próprio Senhor Jesus nos ensinou, ele disse, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Mas isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito na lei deles. Ou seja, odiaram-me sem razão, disse Jesus. Então, a linguagem de que o mundo nos odeia também nos traz sofrimento, perseguição. Quantos cristãos são mortos, irmãos? Quanta gente é morta pelo simples fato de ser cristão no mundo árabe, em várias regiões do mundo, Indonésia e tantos outros lugares. Só o fato de você ser cristão é o suficiente para que você morra. Mas a história que nós temos estudado aqui é interessante porque o profeta Abacuque ele vai sofrer uma tragédia do juízo de Deus contra Judá por causa do pecado. E aqui é algo importante nós entendermos. Deus, olhando para o seu povo, que ele separou, que ele tratou, que ele cuidou, que ele fez com que fosse um povo santificado, um povo exclusivamente seu, em vez de viver segundo a sua vontade, estava vivendo segundo o coração deles, segundo a vontade deles, e desviando-se daquilo que Deus determinou. Dentro, a violência não é só a violência que estava vindo dos caldeus, mas era o próprio povo que havia violência no meio dele, havia injustiça, né? Havia o rico oprimindo o pobre. Se nós lermos o livro de Neemias, nós vamos ver, irmãos, que os pobres estavam passando necessidade, eles iam, pediam dinheiro aos ricos, os ricos emprestavam dinheiro, como não houve colheita, eles não tinham como pagar, os ricos tomavam as filhas e os filhos e usavam como escravos. Agora, pare e pense se isso é possível dentro do povo de Deus. O próprio povo escravizando o próprio povo de Israel. Então, a linguagem é que Deus estava absolutamente triste com que tudo o que estava ocorrendo dentro. E observe que aqui é um período que está muito pior do que no período de Neemias, que é um período de reconstrução, de avivamento, um período em que o povo está se arrependendo dos seus pecados, inclusive desses, de escravizar o povo de Deus. Então, aqui, ele está olhando para Deus e vendo a mão pesada de Deus vindo contra Judá, contra Israel. O que nós precisamos perceber é que a forma como Deus responde a Abacuque, dizendo que a tragédia vem, e a reação de Abacuque para com Deus nos dá a resposta de como nós devemos adorar a Deus quando a tragédia nos atinge, quando a dificuldade se nos chega, quando nós encontramos uma sinuca e nós não temos mais para onde ir, a não ser nos quedar aos pés do Senhor. O fato de que o capítulo 3, irmãos, é uma oração diante do Senhor e é colocado de tal forma que o coração do profeta está na presença do Senhor. A oração dele aqui, irmãos, é em prol do povo, para que Deus possa renovar ou reavivar os seus atos de salvação e o seu poder no meio do povo no decorrer dos anos. É um profeta vendo o que Deus vai fazer, é um profeta olhando para um povo que está vivendo dissolutamente, vendo a mão de Deus e dizendo: Deus, tenha misericórdia. Deus, venha com a sua mão poderosa de amor. É como Davi no Salmo 25, dizendo: Deus, não olha para nós com o teu olhar de quem vê os pecados da minha mocidade, mas olha para mim, Senhor, com o teu olhar de misericórdia. Clamando a misericórdia de Deus sobre a vida dele, Davi está fazendo isso, e é a mesma oração diante de Deus que o profeta Abacuque está fazendo em prol do povo. Aqui, irmãos, nós precisamos entender que na oração, Abacuque, ele vai gloriar-se na garantia de que Deus é misericordioso. Quando nós estamos passando por uma situação muito difícil, irmãos, essa é a melhor forma de nós nos aproximarmos de Deus. Saber que Ele é misericordioso. Ainda que sejamos culpados, ainda que assumamos a nossa culpa pelo nosso erro, essa é a forma perfeita de nos aproximar de Deus. Portanto, uma fé que adora a Deus, apesar das circunstâncias, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos clamar a misericórdia de Deus. Vamos ler o texto? Olha que lindo. Eu vou lendo junto com vocês. Versos 1 e 2 dizem assim: Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Aqui nós temos a primeira aproximação do profeta. Esse texto, ele tem aqui um título diferente, provavelmente, irmãos, porque esse texto de Abacuque, esse capítulo 3, ele circulou separado do livro. Então, virou hábito, né? Por ser um cântico, e como ele passeava pela mão de várias pessoas fora do livro de Abacuque, possivelmente aparece esse texto aqui dizendo a oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Como uma linguagem de adoração, como algo que deve ser cantado diante de Deus. Então, a primeira característica que nós percebemos aqui é que ele se aproxima de Deus clamando a sua misericórdia. Petição para uma ação misericordiosa de Deus. Irmãos, a palavra de oração é aqui tomada em um sentido geral, como um ato ou um exercício de devoção. Algo que um adorador faz impulsivamente. Ele sente o desejo de se atirar aos pés de Deus e orar. Em todo este salmo, nós vamos ver, eu vou lendo junto com vocês, a cada ponto, vocês vão perceber que inclui adoração, louvor, ação de graças. Ele se aproxima de Deus olhando para esse Senhor Deus absolutamente glorioso. Aqui ele diz a Deus o que está sentindo. Ele diz assim, verso 2: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Quando a gente se aproxima de Deus, irmãos, nós precisamos clamar a misericórdia dele, mas dizendo exatamente o que nós estamos sentindo. Ouvi as tuas declarações. Deus, eu ouvi a sua voz. Deus, eu me sinto alarmado. Aqui ele está dizendo: Deus, eu estou com medo. Os inimigos estão vindo contra nós e eu tenho medo, Deus. E é por isso que eu estou me colocando diante da tua presença. Irmão, você sabe o que é que o Abacuque está dizendo nesse primeiro versículo, nessa introdução desse salmo? Ele está dizendo: Deus, eu ouvi, ou eu vi o que o Senhor me revelou. Os seus juízos serão executados sobre nós. Em primeiro lugar, o Senhor vai executar sobre o seu povo, e depois o Senhor vai executar sobre os inimigos dos caldeus. Ó Deus, isso encheu-me, Deus, de temor, de reverência, de tremor diante de ti. Por isso, Deus, eu te adoro e te peço, reaviva a tua obra, Senhor. Preserva a vida do teu povo no decorrer dos anos. Essa é a oração. Traduzindo o que ele está sentindo, é exatamente isso. Ele está vendo o peso do juízo e da sentença de Deus contra um povo que estava em desobediência. Aqui, irmãos, Abacuque, após ter compreendido a revelação divina, após entender que em algum momento Deus iria intervir com a desolação de Judá, punir os caldeus, ele vai se colocar diante de Deus, dizendo: Deus, nesse ínterim, nesse intervalo, ó Deus, preserva Israel. Preserva o teu povo, Senhor. Seja conosco. Eu lembro da linguagem de Moisés, quando Moisés vê o povo em pecado, e Deus diz para ele, quando ele vai buscar as tábuas da lei, Moisés desce que o povo se rebelou. E Deus diz assim: eu vou matar a todos, Moisés. A ira de Deus se acendeu contra o povo, porque eles estavam vivendo contra a vontade do Senhor. E Moisés então se coloca diante de Deus e diz assim: Senhor, o que será do teu nome, Deus? O que vão dizer do Senhor? Que o Senhor tirou o povo do Egito, mas não pôde salvá-lo. Senhor, lembra do teu nome. Lembra do teu nome, ó Deus. Lembra da tua misericórdia. A linguagem aqui é a oração do profeta diante de Deus, clamando para que Deus preserve o povo que ele mesmo separou. Abacuque clama a Deus por graça, para que ele mantenha acesa a chama no coração do povo, junto às águas da tribulação e do sofrimento que eles têm que passar. Pense você, se você pudesse ver o seu futuro e saber o que iria acontecer com a sua casa nos próximos anos. Se Deus lhe mostrasse a morte dos seus filhos, da sua esposa ou do seu marido, ou se Deus mostrasse para você que uma bomba ia cair na cidade, que ia matar todo o povo, se Deus lhe mostrasse algo que fosse muito grande, que lhe enchesse de temor, mesmo você sabendo que essas pessoas seriam salvas em Deus, se arrependessem dos seus pecados, como é que você se sentiria? Como é que você se aproximaria de Deus para orar? Irmãos, nós vivemos como se fôssemos viver eternamente. Isso me preocupa muito. Nós não imaginamos que podemos morrer no próximo instante. Que simplesmente o nosso cérebro pode ter um aneurisma e morremos daqui a 30 segundos. Termos um infarto, ou um carro nos pegar, ou cairmos simplesmente e batermos a cabeça. Agora, imagine se Deus lhe mostrasse o que iria acontecer com você. Esse é o temor. É isso que ele está dizendo. Deus, eu tenho ouvido as suas declarações e eu estou com medo. Eu estou sofrendo na minha alma, ó Deus. Irmãos, pense, todos os homens são criação de Deus. Até o ímpio, para o dia do mal. Todos são criação de Deus. Agora, olhe para os judeus, que foram um povo que de forma poderosa, de forma enfática, Deus separou para que fosse o seu povo. Um povo em que Deus interviu tantas vezes de forma extraordinária, que Deus preservou tantas vezes, e agora ele está dizendo: eu vou contra vocês. Um povo que ele levantou e disse: é um povo peculiar meu, é regido pelas minhas leis, pelo meu amor, e agora eu vou punir este povo. É por isso que Abacuque vai dizer aqui no verso 2, irmãos: lembra-te da tua misericórdia. Logo depois dele dizer: faze-a conhecida no decorrer dos anos a tua obra, o teu poder, o que o Senhor tem feito no meio de nós. Lembra-te da tua misericórdia e não cessa o que o Senhor tem feito no meio da história. Aqui, lembra da tua misericórdia, Abacuque está dizendo, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da calamidade, mesmo no meio do afastamento de Israel, mesmo, Senhor, o Senhor cheio de indignação, eu quero te pedir que o Senhor se lembre da sua misericórdia. Irmãos, Deus, ele tem um direito. É o único que tem o direito de nos punir. Se vocês lembrarem bem, quando trazem aquela mulher adúltera e colocam na presença de Jesus, e falam que ela deveria ser apedrejada porque foi pega em flagrante adultério, a linguagem é que a única pessoa que poderia pegar uma pedra e acertar a testa daquela mulher era Cristo. Mas Jesus é justamente aquele que vai mostrar que a misericórdia de Deus alcança o pecador. Ele olha para aquela mulher e diz assim: olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Numa linguagem de colocar todos os homens no mesmo lugar. Nós temos a tendência de olhar para os caldeus e olhar para os judeus e dizer: olha, não, esses são melhores, ou esses são o povo de Deus. Não, irmãos, todos são pecadores. A diferença, e muito mais grave, é que Israel conhecia a Deus, conhecia a sua lei, conhecia o seu amor, conhecia a sua libertação, e não estava vivendo. Portanto, é muito pior, é muito mais há dolo no coração de Israel. Então, Deus diz que, a palavra de Deus diz que todos saíram sem atirar pedra. Jesus olha para aquela mulher e diz: então levanta, moça, vai e não peques mais. Deus é misericordioso. Mas mesmo com essa misericórdia, o que ele está vendo é um Deus furioso e poderoso vindo contra Israel. Então ele vai dizer: Deus, como o Senhor fez no passado, como o Senhor superou os nossos inimigos, como o Senhor nos livrou no passado, faz hoje do mesmo jeito, como o Senhor fez outrora. Resumindo, Senhor, eu vi o teu relatório, eu vi o que o Senhor tem dito, eu estou percebendo que o que vai ocorrer para nós é cativeiro. Então ele diz assim: eu estou com dor, eu estou sofrendo, Senhor, por causa da tua obra, por causa do povo judeu. No meio dos anos, Deus vem reavivá-lo, vem reanimá-lo. Ou seja, vem restaurar os judeus à sua terra antes dos anos designados para o seu cativeiro, antes que seja expirado o tempo. No meio dos anos, mostra a sua compaixão, na sua ira, lembra da tua misericórdia. No meu coração, você sabe o que é que eu acho? Que Abacuque está orando, ele já está dizendo assim: Deus, o povo vai sofrer no cativeiro. Jeremias já tinha dito que são 70 anos de sofrimento. Mas ele já está orando, já está clamando a Deus antes. Nos traz de volta, cuida de nós. Reaviva os nossos corações, e há um avivamento realmente lá dentro do cativeiro. Então, primeiro, irmãos, quando estamos num período difícil, em que as circunstâncias são terríveis, em que até mesmo a mão de Deus está pesando sobre nós, o melhor caminho é clamar a misericórdia de Deus. Pedir que Ele seja misericordioso conosco. Dizer que estamos com medo, dizer que estamos sofrendo, e pedir que Ele faça de forma potentosa e contínua, ou seja, no decorrer dos anos, a sua mão esteja sobre nós. Pensando em nós mesmos, é como se eu estivesse orando assim: Deus, não me alivia agora somente. Me dá, no decorrer da minha vida, a tua mão sobre mim e a sua misericórdia, até o dia que eu esteja com o Senhor definitivamente. Não é pedindo somente por um livramento de um único sofrimento, mas por uma constância da mão de Deus sobre a vida do povo de Israel. Essa é a linguagem da oração e do salmo de Abacuque. Em primeiro lugar, clame a misericórdia. Segundo, relembre o passado glorioso. Irmãos, dos versos 3 a 7, ele vai tecer um louvor pela libertação de Deus no passado sobre Israel. Vamos ler juntos, versos de 3 a 7. Leiam, por favor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na tua mão. E ali está velado o seu poder. Diante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Bendito seja o Senhor. Irmãos, aqui a ideia que ele está mostrando e trazendo o conceito, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que Deus vem. Verso 3. Olha o texto. Deus vem. É Deus que está vindo sobre nós, não são os caldeus. Quem está vindo é Deus, é a mão de Deus, é o poder de Deus, é a glória de Deus, é a manifestação, é a teofania, é Deus se envolvendo de forma poderosa em todas as coisas. A manifestação de Deus no cosmos e na criação está vindo sobre nós. Veja comigo o verso 3, diz que Deus vem de Temã, e do Monte Parã vem o Santo, vem o Separado, a sua glória cobrem os céus. Eu gosto dessa frase, a sua glória, assim como o verso 14 do capítulo 2, que diz que o conhecimento da glória do Senhor cobre as águas, né? Cobrem as águas como as águas cobrem o mar. A glória do Senhor cobre todas as coisas. Aqui é o resplendor que encheu o ar quando Deus desceu sobre o monte Sinai, irmãos. A glória de Deus, ela se estabeleceu sobre o monte. A presença divina de Deus se estabeleceu sobre o monte com chamas de fogo, com relâmpagos, com trovões, para dar a lei. Aqui é a manifestação de Deus. E da mesma forma, quando há a ressurreição de Cristo, no livro do Evangelho, que você vai perceber que há tremor de terra, há raios, há trovões, há uma linguagem de poder cósmico ocorrendo. Aqui é quando Deus encheu, irmãos, o templo para a sua consagração, quando a presença de Deus e a fumaça invade aquele lugar. E o povo na terra, vendo Deus, e começa a elogiar ao Senhor, a dar louvor e a bendizer a esse Deus grande e tremendo. É como se estivessem dizendo, vejam, a glória de Deus encheu a terra. Você tem que ver como um profeta. O profeta está vendo o que está acontecendo. O profeta está vendo uma linguagem, irmãos. Ele está vendo como se fosse um filme. Como algo está ocorrendo na presença dele e ele está vendo. A glória de Deus encheu toda a terra. A presença do Senhor encheu todos os lugares. Então Abacuque começa a lembrar das obras potentosas do passado. Ele vai lembrando que no passado Deus de forma poderosa agiu de forma tremenda. Ele trouxe salvação ao seu povo. Veja comigo o verso 3, quando ele fala dessa glória e a terra se enche do seu louvor. Aqui, você poderia imaginar, olha, Deus está vindo do sul, né? Como todo mundo imagina. Ele está vindo lá da região do templo de Jerusalém. Ele está vindo do lugar da sua habitação nos céus. Não, Deus está vindo da região de Edom, de um lugar de onde Deus não vem. É porque os caldeus vêm desse lugar. Ou seja, Deus está vindo de um lugar que não é comum ele vir. Ele está vindo de um lugar que não é o lugar do povo de Deus. Deus está vindo como inimigo. O povo inimigo que vem atacar Israel. Irmãos, aqui o profeta provavelmente está lembrando do tempo antigo, quando Deus vem do Sinai salvar o seu povo no Mar Vermelho e no deserto. A linguagem é sempre muito poderosa de que Deus manifestando a sua graça sobre a terra. A vinda de Deus é comparada a um temporal, a um céu inteiro iluminado de esplendor. Numa linguagem, verso 4, o seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão. Ali está velado o seu poder está escondido. Aqui, os flashes de raio das nuvens são um símbolo do seu poder. A sua essência, o seu poder está escondido das pessoas. Ou seja, Deus não pode ser de fato visto. Nós vemos apenas a manifestação do seu poder. Quando vemos a fúria das tempestades, quando vemos a fúria dos ventos, quando vemos os trovões, a manifestação dos vulcões, os tremores de terra, tudo em que há força física, ele está dizendo, esse Deus, nisso Deus está se manifestando. Nós perdemos essa característica, né? Quantas vezes você para e olha, por exemplo, uma chuva, um temporal? Você consegue ver Deus e a mão de Deus e o poder de Deus se manifestando? Você consegue ver Deus num trovão, na força em que há, na própria evolução da chuva, irmãos? Isso é contemplação. Olha o texto comigo. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Aqui é a ideia que vai uma à frente e vai outra atrás. A força que destrói os homens, quando há enfermidades, quando há destruição e morte, quando Deus feriu o povo de Israel com peste, porque eles estavam indo contra o Senhor, quando Deus feriu os inimigos de Deus com peste. E algo muito interessante aqui, essa palavra peste é o nome de uma deidade cananita, de um deus cananita, ou seja, todas as coisas estão sujeitas a Deus, o Senhor que criou os céus e a terra. Aquele que tem nas suas mãos os raios. Você já percebeu que a linguagem grega é essa, né? O Deus Zeus, com os raios na mão, com o poder cósmico. Ele não chega perto do Deus de Israel. O que eu quero que vocês vejam é a majestade que Abacuque está vendo e a glória tremenda da revelação. Eu quero que vocês parem e consigam ver, não sei se vocês têm esse mesmo sentimento, mas aqui é Deus quando enviou pestilência sobre o Egito para humilhar o faraó orgulhoso. A peste que veio sobre todos e saiu matando dentro do Egito é Deus, é a mão do Senhor trazendo a sua manifestação. Na mão do Senhor está dar e tirar a vida. Na mão do Senhor está todas as coisas. Isaías 45 diz que Deus é poderoso. Ele faz o bem e faz a guerra. Ele faz todas as coisas. Ele é o Deus absolutamente glorioso. Olha o texto, verso 6. Ele faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os povos, os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Aqui, irmãos, é o soberano que está acima do universo, sobre todas as nações do mundo, sobre todos os poderes da terra. Ele que manifesta a sua glória a todos os povos, ele que dá poder aos reis, é ele que tira o poder dos reis. Observem que as teofanias aqui são tipo as teofanias do Sinai, quando Deus se manifesta no meio do povo, destruindo os deuses do Egito. Ele está olhando para trás e está vendo quem é o Deus dele, irmãos. E é exatamente assim que nós temos que lembrar. Quando as coisas estão ruins, irmãos, nós temos que lembrar tudo o que Deus fez na minha vida. Você sabe qual é o grande problema nosso? É que, às vezes, estamos passando por um processo bem pequeno, um sofrimento, algo difícil na nossa vida. E nós nos esquecemos de algo grande que Deus fez no passado. Irmão, você já imaginou o que é você passar no meio de um rio, no meio de um mar? Deus abriu o Mar Vermelho e abriu o Jordão, e eles passaram a pés enxutos. Já parou para pensar o que é isso? E eles se esquecerem disso? E irem de encontro a esse Deus? Como é que você não teme um Deus que pode abrir o mar na sua frente? Como é que você não teme um Deus que pode trazer a peste e lhe matar em instantes, em segundos? Aqui ele está vendo o resplendor do Deus Criador. É o Deus que faz desintegrar as montanhas. É o Deus que faz afundamento nas colinas. Ele é aquele que aplana todas as coisas sobre a terra. Não há nada que possa se submeter ou resistir ao poder de Deus. Os montes eternos caem na presença de Deus. Posso dizer de outra forma. Planetas inteiros caem na presença de Deus. O cosmos inteiro cai na presença desse Deus. É esse Deus que Abacuque está vendo. É esse Deus absolutamente poderoso que ele está enxergando. Então ele diz, os caminhos de Deus são eternos. Após ver o Deus glorioso, poderoso, o Deus todo cheio de poder, ele vê que nada em Deus cessa. Deus é eterno. Porque ele criou todas as coisas. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem, ou seja, Deus está chegando. O seu poder está vindo sobre nós. A palavra Cusã só aparece aqui, há quem diga que é um lugar próximo a Midian ou sinônimo de Midian. Aqui, Temã e Parã, que nós lemos antes, é próximo do Sinai, ou seja, é o lugar onde a lei foi recebida, é o lugar onde Deus se manifestou, é o lugar onde Deus mostrou a sua vontade, é o lugar onde Deus está dizendo para o povo como eles têm que viver. Então ele vem. Ele vem cumprir a sua palavra, como eu disse lá em Deuteronômio 28. Quando eles foram de encontro à vontade do Senhor e o Senhor disse que traria sobre eles espada. É esse que vem do verso 3. Deus vem sobre nós. Irmãos, olhando para esse texto, ao longo de toda a passagem, o profeta, ele preserva a mesma magnificência com que ele começa. A forma que ele está vendo Deus. Ele escolhe cada uma das imagens. Ele escolhe as mais nobres possíveis. Ele escolhe cada um do assunto que ele vai pregar. Ele ilustra com cores esplêndidas, com imagens, com figuras. Ele está tecendo uma ode ao Senhor de forma extremamente elevada. Qual foi a última vez que você sentou e orou desse jeito? Ou você ora assim, Deus, bendito seja o teu nome. Ô, meu pai, estou sofrendo tanto, estou precisando tanto de dinheiro. Ô, Deus, ô, pai, ó, minha filha está doente. Ô, Senhor, ó, minha conta. Ó, Deus, ó, o Senhor. E você vai, na realidade, você fala o tempo todo de você. O tempo todo de você. Você é incapaz de ver a glória de Cristo. Se ele aparecesse na sua frente, em pé, você seria incapaz de dizer uma palavra de adoração. Porque se você não faz no momento que você está de joelho ou no momento que você está na aflição, você não vai fazer mais hora nenhuma. Porque você não ama a Deus, você ama você. Então você coloca você, você, você, você, você. Em vez de se lamuriar, em vez de chorar, simplesmente porque Deus está trazendo castigo, ele está dizendo, o Senhor é lindo, maravilhoso, poderoso, eu estou vendo a sua glória, o Senhor vem destruindo tudo e ele está adorando. Qual é a sua postura? Como é que você se aproxima do seu Criador? O que coroa a sublimidade dessa peça que ele está escrevendo, irmãos, é a elegância em que ele demonstra a Deus como dominador da criação. Ele está dominando tudo. Deus não domina somente os homens, mas toda a criação. Observem que ele não está falando mais dos caldeus. Ele está falando desse Deus que vem manifestando o seu poder cósmico, a sua glória em todas as coisas. É por isso que Paulo vai dizer que se você olhar para o céu, você é indesculpável, porque você consegue ver a glória de Deus. Percebe como a gente perdeu essa sacada, essa adoração, essa forma de escrever louvor, de amar a Deus? Como tudo que a gente faz é repetitivo e chato, e não sincero, de alma rasgada. Quando eu leio um salmo, irmãos, eu viajo querendo ver o que o profeta está vendo. Porque senão é uma letra morta. Senão não tem sentido se você não mergulha junto com o salmista. Lembre-se que ele está escrevendo um salmo. Então aqui nós fechamos a segunda parte, entendendo e relembrando o que Deus fez. Quando as coisas estiverem difíceis, eu preciso adorar a Deus. Então primeiro eu clamo a misericórdia, depois eu relembro o passado glorioso, quem é Deus e todas as coisas que ele fez na história, mesmo sabendo que ele está vindo contra mim. E terceiro e último lugar, e agora um texto bem mais longo, você reconhece o poder de Deus. Você reconhece quem Deus é. Você reconhece que Ele é Senhor. Vamos ler juntos os versos de 8 a 15. Diz assim: Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a sua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes se veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a tua voz. Levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer, a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros, do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Irmãos, vocês conseguem ver a beleza desse texto? Quem é que ele está vendo? Deus tremendo. A primeira coisa é porque Deus está vindo. Ele está vindo para derrotar o inimigo representado pelos rios, águas, mar e o inimigo do povo. Aqui é Deus dividindo o Mar Vermelho, como eu disse antes, dividindo o Jordão. É a ideia de Deus vai tirar do caminho tudo aquilo que está impedindo a Israel. Israel chegou no momento de fuga de Faraó. E o que é que estava impedindo Israel? O Mar Vermelho. Deus tira da frente. E esse mesmo Mar Vermelho é o mar que vai descer sobre os egípcios e matar a todos. Ele está olhando e vendo a glória divina e o poder divino e como Deus se manifesta no meio da sua história. Ele diz, é acaso contra os rios, Senhor, que o Senhor está irado? Não, é contra nós e contra os caldeus. Não é contra os rios. Mas ali o Senhor mostra o seu poder, a sua glória. Aqui a ira de Deus é despejada fora, nas águas que se opõem a Israel. Mas mostra o poder glorioso desse Deus. Aqui as montanhas, elas assistem à batalha. Aqui é Deus tirando o seu arco de forma poderosa, mostrando que ele tem flecha suficiente para matar todo Israel, todos os inimigos. A sua aljava está cheia, farta de flechas. Aí ele fala, tu fendes a terra com rios. Observe que em todo o tempo ele remete ao Deus Criador. Você sabe qual é o grande problema nosso hoje, irmãos? Eu vi um texto há poucos dias do reverendo Felipe Fontes. Ele disse que o grande problema hoje da teologia moderna é que nós esquecemos do Criador. Nós esquecemos Gênesis 1 e 2. Quase não é falado, quase não é citado. Quando você pergunta a alguém quem é Cristo, aí todo mundo começa pela cruz. Ninguém começa pelo Éden. Ele diz assim, menos pessoas ainda começam por um Deus que criou os céus e a terra. Irmãos, a grande palavra é Deus criou os céus e a terra. É o texto mais importante. Porque foi quando Deus criou e trouxe à existência tudo que não existe, que ele mostrou quem é o Deus. E é quando o homem peca contra esse Deus, que dá o direito desse Deus fazer desse homem o que ele disse que ia fazer. Se você me desobedecer e comer da árvore do bem e do mal, certamente morrerás. E é exatamente o que Deus vai fazer com todo aquele que desobedece a sua palavra. Percebem? Quando ele sempre traça uma linguagem de guerra, o Criador. Uma linguagem de guerra, o Criador. Uma linguagem de guerra, o Criador. Esse Deus que você não pode esquecer. Os montes te veem e se contorcem. Vocês têm ideia do que é isso? Basta você pensar num vulcão em erupção. A ideia da presença de Deus, o monte começa a fumegar com a presença divina, com a glória divina. Ele se contorce. Passam torrentes de água quando Deus se apresenta. Fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Olha que coisa linda. Ele está dizendo, o mar levanta as mãos para adorar ao Senhor. Os montes adoram o Senhor. Todos adoram o Senhor. Israel não. E é por isso que Deus está vindo. Porque Israel parou de adorar ao Senhor. Você sabe quem Israel estava? Israel estava igual aos caldeus, que adoravam o seu próprio poder, a sua própria força, a sua própria rede. Idólatras. Olha o texto, irmãos. O sol e a lua param na sua morada. Ele está lembrando de quem aqui, irmãos? Uma batalha de Deus contra a natureza. Josué, quando ele ora e Deus para o sol para que ele continuasse a batalha e derrotasse os seus inimigos. A linguagem é diretamente Josué 10, versos 12 a 14. Deus tem domínio sobre todas as coisas. Eu li uma coisa interessante. A NASA foi fazer um estudo para lançar os satélites. Então, eles pegaram a projeção e o movimento das estrelas e fizeram um cálculo para trás, tentando estabelecer o movimento de onde estariam os planetas no decorrer dos anos. E, quando eles fizeram um cálculo, uma máquina faz um cálculo preciso, e eles ficaram sem entender o que estava acontecendo, eles perceberam que estava faltando um dia. E eles disseram, não, tem alguma coisa, algum cálculo está errado. Aí eles refizeram o cálculo, restabeleceram o cálculo, fizeram tudo de novo e sempre dava faltando um dia. Aí um dos pesquisadores da NASA disse assim, olha, eu sou crente. E no livro de Josué diz que ele orou e o sol parou, e a lua parou. Aí eles foram olhar o texto e fizeram o cálculo, perceberam que, de fato, poderia ser aquilo, mas eles perceberam que faltava 40 minutos. Tinham apenas 23 horas e 20 minutos. Faltava 40 minutos. Aí eles continuaram procurando. Aí o crente lembrou de novo que o rei Ezequias, quando Deus disse que ele ia viver, ele falou, Deus, se é de fato o Senhor, faz a sombra retroceder 40 graus. E a sombra deu para trás. Aí ele falou, puxa vida, eu me arrepio, é os 40 minutos que estavam faltando. Você entende quem é Deus? Você consegue ver desse jeito? Irmãos, esse é o maior texto que você pode ler na face da terra. Se não é esse Deus que você vê, a sua fé está com problema. O Deus que Abacuque está vindo ver, ele está vendo um Deus que está vindo contra ele, é o Deus que faz parar o sol. Ele me destrói. Olha o texto. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Aqui, quem já viu guerra, filme de guerra, é aquele momento em que todos os guerreiros lançam flechas com fogo ao mesmo tempo, né? E diz que eram tantas flechas do rei Xerxes que escurecia o sol, da quantidade de flechas que voavam sobre os inimigos. Eram tantas flechas no ar que o sol ficava escuro. Aqui ele está dizendo o inverso, ele está dizendo, olha, as suas flechas são tão poderosas que iluminam mais ainda. Aqui é Deus trazendo o seu poder, como eu disse, que ele destruiu os caldeus na semana passada. E ele continua. Na tua indignação, marchas pela terra na tua ira, calcas aos pés as nações. Eu expliquei sobre a linguagem de Daniel e como Deus vem destruir os inimigos do Senhor. E ele continua: Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhes descobres todo o fundamento. Aqui é, ele está dizendo o seguinte: o Senhor vai, de fato, salvar Israel. Mesmo vindo contra Israel, mesmo nós irmos, mesmo todos nós indo para o cativeiro, o Senhor há de nos tirar de lá e vai fazer mais do que isso. O Senhor vai ferir os nossos inimigos. Uma tradução mais precisa aqui é a ideia de que o Senhor fere da ponta do rabo a cabeça dos nossos inimigos. Numa linguagem de um ser poderoso que está vindo contra Israel. Alguém que ele vai destruir, e aí os teólogos vão dizer que é a linguagem do dragão, né? Ele tem rabo e cabeça. Em vez de ferir a cabeça e destruir a casa, o texto ficaria estranho, às vezes a gente não consegue entender, ele vai destruir do rabo, da ponta do rabo até a cabeça. Então, há teólogos vão dizer que aqui é uma dupla compreensão, que Deus vai destruir o inimigo das nossas almas nos últimos dias. O grande dragão, a grande Babilônia, está em Apocalipse, numa linguagem direta com o texto de lá. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças. Ou seja, Deus faz com que os próprios inimigos se matem. Quantas vezes nós vemos isso na história de Israel? Quantas vezes os inimigos se levantaram uns contra os outros e Israel saiu ileso? Aqui, irmãos, o verso 13 diz que Deus vem para salvamento do seu ungido, daquele que ele separou, a ideia do rei de Israel, que Deus vem salvar ou separar e trazer a salvação. Aqui, irmãos, a resposta da fé por parte do profeta é uma indicação de que Deus está sendo adorado de forma litúrgica. Ele está num culto de adoração a Deus. Agora imagine, você tem uma visão, que Deus vai te castigar, que vai te perseguir, e você vai fazer um culto a Ele. Você vai adorar a esse Deus. Você vai bendizer esse Deus que está vindo contra você. Então, irmãos, é uma fé que adora apesar das circunstâncias. É uma fé que adora por quem Deus é. É uma fé que mostra que Deus ele é poderoso, Ele está vindo marchando sobre a terra, verso 15. Ele vem sobre o mar, Ele vem pelas massas das grandes águas. Nada segura esse Deus, nada pode impedir esse Deus. E Ele está vindo contra nós. E aqui eu quero fechar apenas citando e lembrando o que Ele vai dizer aqui. Após ter essa visão, irmãos, que eu tentei descrever para vocês, ele vai partir para uma profissão de fé. Vocês lembram de Isaías, no capítulo 6, quando ele vê a Deus, imediatamente ele diz, ai de mim, porque eu vi o santo. Mas logo depois ele começa a adorar a Deus. Ele pede perdão pelos pecados e ele começa a bendizer a Deus. A linguagem de que ele viu o santo, o Deus glorioso. Aqui, irmãos, Abacuque tremeu com o que viu, mas ele vai descansar na presença do Senhor. Ele vai entender que Deus ele é poderoso o suficiente para cuidar e para tratá-lo, ainda que seja no dia da angústia. Ele vai dizer, em silêncio, eu vou esperar o dia da angústia. Ou seja, eu vou esperar essa visão que eu vi. Ela vai chegar. Aqui, há uma mudança de atitude do profeta. Ele vai parar de indagar, ele vai parar de brigar, ele vai parar de se queixar, ele vai dizer, eu vou ficar em silêncio, porque é a única coisa que eu tenho que fazer. Porque esse Deus é grande demais, é poderoso demais. Mas, contudo, eu vou descansar e esperar até que o opressor apareça, até que o dia da angústia ocorra, mas eu vou esperar na presença do meu santo Deus. E vou aguardar quebrantado o que Deus vai fazer. Como conclusão, a fé verdadeira significa amor e serviço a Deus, não importando as circunstâncias. Se a sua vontade não foi feita, se a batalha não foi vencida, se pelo que você lutou não ocorreu, não interessa. Deus tem que ser adorado porque Ele é aquele que fende os rios na terra. Ele é o que criou todas as coisas, Ele é o Criador, Ele merece ser adorado. É por isso que o justo, ele vive pela fé. Ele vive pela fé que ele tem em Deus, de que Deus há de salvá-lo, ainda que ele morra. Ainda que ele seja morto pelo inimigo, Deus há de me preservar. Ele é o que guarda a minha alma, como diz o Salmo 121. Ele é aquele que me guarda, eu estou guardado em Deus. Então o texto diz lá no Salmo 121, que Deus guarda a minha entrada e a minha saída. Deus guardará a minha alma. Deus diz, o texto diz, Deus vai guardar o seu corpo. Né? Nada vai lhe acontecer como alguns pensam, vai acontecer, pode acontecer. Você pode sair e não voltar, mas, contudo, Deus vai guardar a sua alma, ainda que você morra. Jesus disse, ainda que venhamos a morrer, ressuscitaremos, se crermos nele. A linguagem é de preservação. Portanto, o justo vive pela fé. E para viver pela fé, nós precisamos confiar em Deus e que Ele é fiel. E entender que Ele guarda a nossa vida todo o tempo. Eu quero fechar, antes de falar na próxima semana, que é um sermão muito mais gostoso, mas eu quero fechar com o que Paulo disse. Em Filipenses capítulo 4, ele diz, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ou seja, Deus sendo por mim, Deus sendo contra mim, eu vencendo, eu perdendo, eu curando, eu sendo curado, Deus não curando minha cegueira, né? Meu espinho na carne. Aqui é Deus indo contra Israel, é Deus usando inimigo, não interessa. Eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja em bonança, bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Abacuque chegou a esse discernimento. Eu vou ficar em silêncio. Eu vou me adaptar naquilo que Deus me der, porque eu sei em quem eu tenho crido. Percebe? O que eu quero que você tire dessa noite, eu estou cansado, essa noite eu não dormi, gente. Estou gaguejando. Filho pequeno é uma bênção. A linguagem que eu quero que você guarde no seu coração essa noite é a seguinte. Experimente, sábado à noite, antes de vir para o culto a Deus, sente com o seu caderno, tente escrever um pouco sobre Deus. Tente olhar para Ele. Tente ver um Deus que sustenta o sol. Tente parar e olhar um pouco para esse texto e ver a magnitude desse Deus que Ele está descrevendo. Nós perdemos isso. E quando a gente perde isso, você perde boa parte da sua capacidade, da sua adoração. Porque você só consegue ver o que é concreto e imediato. Você não vai ver Deus. Ninguém viu. Os apóstolos tiveram prazer de ver Jesus por um período de tempo. Na história, Deus se revelou rapidamente a Moisés de costas. Mas ali é uma cristofania. Ali eu entendo que é Jesus de costas. Você só vai ver Deus nas suas manifestações. E é exatamente onde ele está vendo Deus. Deus se manifestando na história. Agora, Deus se manifesta exatamente assim na sua vida. E você não consegue ver. Sabe aquele dia que você gira numa curva? Eu fiz uma curva de quase 90 graus a 140 por hora, sem frear, num Ford Ka com os pneus linguiça. Quando eu vi a curva, já estava em cima. Eu não freiei, eu acelerei mais. E o carro fez assim, parei mais na frente, tremendo. No escuro, de noite, na ilha Itaparica. 2 dias depois eu estava voltando, passei no lugar. Era um despenhadeiro assim. Eu olhei e disse assim: é impossível fazer essa curva a 140 por hora. Eu falei com minha mulher. Eu passei a 80 e o carro estava querendo sair da pista. A curva é assim, ó. Você vem, um retão, aí faz uma curva, de repente, assim. Eu estava distraído, conversando, acelerando, né? E eu fiz a curva. E eu disse para minha mulher: eu não tenho dúvida, o carro estava grudado no chão. Deus pegou o carro, igual um motorama, fez assim, ó. Vai. E é isso que eu quero que você veja. E diversas outras vezes Deus já fez isso na minha vida. Eu quero que você veja a manifestação divina que você perdeu. Você só consegue ver os homens, as pessoas. Tudo que está acontecendo ao seu redor são pessoas que fazem. Os ímpios pensam assim. Os humanistas pensam assim. Que quem interfere é o homem que faz, são as escolhas humanas. Olhe para esse texto hoje, esse salmo hoje. Chegue em casa. Comece a escrever sobre Deus. Faça isso no sábado à noite, para quando você chegar aqui no domingo, você ouvir o sermão e você conseguir ver Deus se manifestando. Deus se move no meio do culto. Deus está presente no nosso meio, irmãos. Não é só palavra dita, não é só sabedoria humana, não é um culto racional apenas, é um culto espiritual. Deus se manifesta na consensualidade da Trindade. Os três estão sendo adorados aqui. Quando nós adoramos aqui, nós estamos na presença do Deus Altíssimo, do Santo dos Santos. Perdemos essa característica de contemplação. Olhando para esse texto agora, eu quero que você se lembre disso. Porque na semana que vem nós vamos tratar um texto lindo, muito lindo, e vai falar sobre essa fé que triunfa na dificuldade. Mas se você perder essa imagem que eu deixei hoje na sua cabeça, você vai saborear muito pouco do que vai ser dito na semana que vem. Amém? Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor.